Um homicídio brutal aconteceu na noite desta segunda-feira no distrito de São Clemente, interior de Santa Helena. A polícia militar foi acionada pelo 190 por uma vizinha da vítima que informou que o casal estaria brigando e que o marido estaria batendo muito na esposa. Uma viatura foi até o endereço informado, próximo ao colégio do distrito, porém ao chegar ao local encontrou uma mulher esfaqueada, caída no chão da cozinha, e um homem também esfaqueado sentado atrás da casa. O socorro foi acionado e deslocou-se para São Clemente a ambulância do SAMU e uma ambulância do pronto atendimento municipal. O homem contou para a polícia e para os socorristas que estava discutindo com a esposa quando entraram em vias de fato, e ela teria o esfaqueado e posteriormente caído sobre a faca, provocando um ferimento que foi fatal. Antes do homem ser conduzido para a ambulância, a verdadeira história apareceu quando a filha do casal de 6 anos e uma enteada do homem contaram que ele esfaqueou a mulher e depois teria tentado suicidar-se, esfaqueando a si próprio. Ainda não se sabe se para forjar a legítima defesa ou se ele tentou tirar a própria vida. O homem foi identificado como Marcos Wessler, de 55 anos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao pronto atendimento, onde aguarda, acompanhado por 2 policiais, a vaga para ser transferido para outra cidade, tendo em vista que o ferimento é grave, já que a faca teria perfurado o pulmão de Marcos. A mulher foi identificada como Ideni Jacinta Gotes, de 52 anos, que entrou em óbito no local. O corpo foi encaminhado para o IML de Toledo para posterior liberação para familiares. A vítima deixou 4 filhos, sendo uma menina de 6 anos que testemunhou o crime. De acordo com familiares e vizinhos, as brigas eram constantes e Marcos já havia ameaçado de matar a companheira e depois se matar. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.